E aí, Emerson, beleza? Ô, mano, e aí, Dudu? Mano, escolheu um blog aqui, velho, pra baixar vários som pesado da antiga, louco. É nada. Mano, tô falando pra você dar um ligue isso daqui. Coloca quero aí, ver se então. não vai Quero cagar ver na se é isso calça. mesmo, então. Se liga só nesse som aí. Que racionais MC. Tá vendo? Caramba! Esse é louco, tio, vai. Racionais, moleque. Ô, esse é miliano, mano. Você é louco. Eu conheci com meus irmãos, velho. Você é louco. Mano, miliano, hein? Várias recordações, hein, mano. Esse som. Eu era criança o bagulho, mano. Caramba! Não liga, mano. Ixi, velho. O que é isso aí, tá, Dudu? Tá falhando aqui meu PC, mano. Ixi, é vírus, velho. Avançado, criado pelo Agnello. O programa foi feito para infectar e prejudicar o desempenho do sistema. O C-Vírus faz cópias de si, se espalha, tornando impossível a recuperação das áreas afetadas. O sistema decreta a lei marcial mundial. Nanotecnologia, armas bacteriológicas. Terceira guerra nessa era é satânica. As quebradas são artérias coaguladas entre hematomas, traumas, células contaminadas. É o chip, a marca é o vírus, esquizofrenia. Pós-Covid que agride e mutila a periferia. No coração desse sistema somos a infecção. Um vírus probiótico da renovação. Pra resistir, resignar, viver, morrer como lenda. Dando trabalho pro faraó em horas pondo venda. Baal oferenda e o mundo segue contaminado. Entre idolatrias, ególatras, filhos do pecado. Pelas veias da verdade, onde só Cristo regenera. Envia querubins iluminando as trevas. Serpente destila seu veneno pela terra. Engana, ludibria, induz e provoca guerra. Sumei a nova era pro sistema satânico. Somos a resistência. Tipo vírus de Deus no teor da essência. Pra dar pane no sistema do mal. O crente é o vírus da nova ordem mundial. Somos um vírus no sistema do mal. Somos um vírus pra prejudicar o caos. Somos um vírus totalmente letal. Viemos por meio de download de rap nacional. Somos um vírus no sistema do mal. Somos um vírus pra prejudicar o caos. Somos um vírus totalmente letal. Viemos por meio de download de rap nacional. O princípio de todas as eras só via o reino do espírito. O sistema era perfeito, incorruptível, porém havia alguma coisa que estava errada. Um vírus corrompeu um querubim ungido da guarda. Questão de tempo, tornou-se um problema. O vírus corrompeu a terça parte do sistema, mudando a natureza de alguns dos seres do céu. O antivírus foi gerado por nome de Miguel, que por fim restaurou todo o sistema. Restabeleceu a ordem, aquele que ordena. Mas essa anomalia corromperia as eras. Enviado em quarentena pra um lugar chamado Terra. Sistemas operacionais comprometidos destruíram a adoração e todos seus arquivos, tornando impossível a restauração. E hoje o que ele gera é puro caos e destruição. Aqui na Terra o vírus foi além, corrompeu o projeto Gênesis lá no Éden. O novo antivírus já foi preparado, instalou Jesus na Terra pro sistema restaurar. Somos um vírus no sistema do mal. Somos um vírus pra prejudicar o caos. Somos um vírus totalmente letal. Viemos por meio de download de rap nacional. Somos um vírus en el sistema del mal. Somos um vírus para perjudicar el caos. Somos um vírus totalmente legal. Viemos por meio de download de rap nacional. Camino en la sombra tranquilo, porque alumbro todo el asfalto. Me miran con brillo y no entienden mi brother qué es lo que me está pasando. Los cojos caminan, los ciegos que miran, los mudos están hablando. Con solo mi sombra pasar por su lado, tocarlos están curando. No entienden qué es lo que pasa, pues el lenguaje no lo pueden entender. Se asustan en el momento sin saber, es su presencia bajo la lata de ser. Porque en Lovin su poder se glorifica muy bien. Tienes que entender que Dios vino a salvarte, man. Solo necesitas creer para crecer tu fe. Si tú creyeras como Abraham, hijo te dará los 100. Vida loca, lo que viene rápido en los caminos, el tiempo es menos tácito. Solo aceptar que el Cairo no es el crono, el rey de reyes ya venció al demonio. Te lo digo, amigo, la Biblia es testigo. Que Jesús tiene arriba un espacio contigo, tranquilo. Viviendo la vida como Cristo me mandó a hacerla, siempre tranquilo. Viviendo el día a día, descansando en mi padre, yo vivo tranquilo. Teniendo la clara que en el camino de la vida yo vivo tranquilo. Loco, ten cuidado que vengo con Cristo y está aquí a mi lado. La gente me dice que lo que ha pasado, como es que ha cambiado el muchacho sinao. Les digo mi causa, yo vivo sereno haciendo la obra del nazareno. Minuto a minuto, la Biblia es mi freno. Porque la verdad somos todos. Somos un virus, un sistema tomado. Somos un virus, pra prejudicar o caos. Somos un virus, totalmente letal. Viemos por meio de download de rap nacional. Somos un virus, en el sistema del mal. Somos un virus, para perjudicar el caos. Somos un virus, totalmente legal. Viemos por meio de download de rap nacional. Somos un virus, no sistema do mal. Somos um vírus, pra prejudicar o caos. Somos um vírus, totalmente letal. Viemos por meio de download de rap nacional. Viemos por meio de download de rap nacional. Viemos por meio de download de rap nacional.